Olá, olá, povo angolano. Bem-vindos ao Jason Academy Angola. Eu sou o Paulo e hoje temos mais um episódio incrível para quem quer aprender inglês com aquela energia típica de Angola. Bué das boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Luísa e tô super empolgada para partilhar com vocês a nossa sexta aula de inglês, adaptada especialmente para o dia a dia angolano. Isso mesmo, Luísa. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o Jason Academy Angola é um podcast educativo que ensina inglês de forma prática e conectada com o nosso contexto cultural. Hoje vamos abordar situações do cotidiano em Angola e também dar dicas valiosas para quem trabalha com turismo ou simplesmente quer mostrar as maravilhas do nosso país para visitantes estrangeiros. E antes de começarmos, uma expressão bem angolana para vocês. Tá a bater. Sabe o que significa isso em inglês, Luísa? Claro, em inglês podemos dizer it's awesome ou it's rocking. E por falar em coisas que estão a bater, vamos começar com vocabulário essencial para quem quer conversar sobre locais turísticos em Angola? Bora lá, vamos começar com os locais mais visitados. Por exemplo, se quiser falar sobre a Baía de Luanda em inglês, diria Luanda Bay is one of the most beautiful places in Angola. Isso mesmo, Luísa. E se alguém perguntar, what places should I visit in Angola? Você pode responder, you should visit the Kisama National Park. It's amazing. Outra pergunta comum que os turistas fazem é, how do I get to, que significa, como chego a? Por exemplo, how do I get to the Miradouro da Lua? E você pode responder, you can take a taxi from Luanda. It's about 40 kilometers south. Que significa, você pode pegar um táxi de Luanda, fica cerca de 40 quilômetros ao sul. Vamos praticar um diálogo comum em uma situação turística. Imagine que você trabalha em um motel em Benguela e precisa informar um hóspede sobre as praias locais. Ótima ideia. Vamos simular esse diálogo. Excuse me, can you recommend any good beaches near here? Of course. Bahia Azul is very beautiful and it's only 10 minutes away by car. Would you like me to call a taxi for you? That would be great. What time does the beach get crowded? Usually after 11 a.m., so I suggest going early in the morning to enjoy the calmness. Perfeito. Reparem como usamos expressões simples, mas úteis. Can you recommend? Pode recomendar. Near here? Perto daqui. Would you like me to? Gostaria que eu? Agora vamos aprender como falar sobre a nossa deliciosa gastronomia angolana em inglês. Afinal, comida é sempre um assunto importante para os turistas, não é? Com certeza. Se um turista perguntar, what traditional food should I try? Você pode responder, you should definitely try muamba de galinha. It's a chicken stew with palm oil and spices. E se ele perguntar, what is fungi? Você pode explicar, fungi is a traditional side dish made from cassava flour or cornmeal, similar to polenta. Outro cenário comum é quando um turista quer saber sobre transportes. Por exemplo, what's the best way to travel between cities in Angola? E podemos responder, you can take a flight for long distances or use interprovincial buses for shorter trips. Some roads can be challenging, so plan your journey carefully. Agora, vamos falar sobre como lidar com situações do dia a dia em inglês. Imaginem que estão no mercado do Benfica, em Luanda, e um turista está interessado em comprar artesanato. Vamos praticar esse diálogo. How much is this wooden mask? This one is 5,000 kwanzas, but for you, I can make a special price of 4,000. That's still a bit expensive. Would 3,000 be okay? Let me see. Okay, 3,500 and we have a deal. Este é um exemplo perfeito de negociação. Algo muito comum nos nossos mercados. Observem as expressões úteis. How much is this? Quanto custa isto? I can make a special price. Posso fazer um preço especial. That's still a bit expensive. Ainda é um pouco caro. We have a deal. Fechamos negócio. E não podemos esquecer de ensinar algumas expressões típicas angolanas traduzidas para o inglês. Por exemplo, quando dizemos bué fixe, em inglês seria really cool ou awesome. E quando falamos tá a dar, podemos dizer em inglês it's happening ou it's working out. Ou quando queremos dizer que algo é canhuco, difícil, em inglês seria tough ou challenging. Outra situação comum é pedir direções. Se um turista perguntar, How do I get to the Independence Museum? Você pode responder, Go straight on this road for 2 blocks, then turn right. The museum is on your left, next to the tall blue building. Exatamente. E se quiser ser ainda mais prestativo, pode adicionar, It's about a 10-minute walk from here. É aproximadamente 10 minutos a pé daqui. Agora vamos praticar um diálogo em um táxi, uma situação super comum para turistas. I need to go to Hotel President. Do you know where it is? Yes, I know it well. It's in the city center. The traffic is heavy now. It might take about 30 minutes. How much will it cost? The fare will be around 3,000 kwanzas. Este diálogo usa frases simples, mas essenciais, como Do you know where it is? Você sabe onde fica? The traffic is heavy. O trânsito está congestionado. How much will it cost? Quanto vai custar? The fare will be. A tarifa será. Para os nossos ouvintes que trabalham com turismo, é importante conhecer vocabulário sobre acomodações. Por exemplo, single room, quarto individual, double room, quarto duplo, ocean view, vista para o mar, air conditioning, ar-condicionado. E também frases úteis como Breakfast is served from 7 to 10 a.m. O café da manhã é servido das 7 às 10 a.m. The checkout time is noon. O horário de saída é ao meio-dia. Would you like a wake-up call? Gostaria de ser acordado com uma chamada telefônica? Para finalizar, que tal um diálogo numa situação de emergência? É sempre bom estar preparado. I don't feel well. I think I need a doctor. I'm sorry to hear that. The nearest hospital is Clínica Girassol. I can call an ambulance or a taxi for you right away. A taxi would be fine. How far is the hospital? It's about 10 minutes from here. Do you have your insurance information with you? Este é um diálogo importante que usa frases como I don't feel well. Não me sinto bem. I need a doctor. Preciso de um médico. I can call an ambulance. Posso chamar uma ambulância. How far is the hospital? Quão longe fica o hospital? E assim chegamos ao fim do nosso 6º episódio do Jason Academy Angola. Esperamos que estas dicas e conversações práticas ajudem vocês no dia a dia, especialmente quem trabalha com turistas. Lembrem-se de praticar estas frases sempre que possível. Como dizemos aqui em Angola, quem não arrisca, não petisca. Em inglês, seria algo como Nothing ventured, nothing gained. Isso mesmo. E não se esqueçam de nos acompanhar no próximo episódio, onde falaremos sobre como expressar opiniões e preferências em inglês. Tudo adaptado para o contexto angolano. Agradecemos por nos ouvirem. Até a próxima semana e, como sempre dizemos, aprender inglês não precisa ser difícil. Só precisa estar a bater. Tchau, tchau e boa semana para todos.